2230, baixou, travou. Uno 754, decolou as 24, Salvador, chame o controle. Uno 9, decimal 8. 19-8, obrigado, boa tarde, senhor. Passarei 2230, repórter 3 milhas, cabeceira 17. Trem, pouso, baixar travado. Tá quente, estou reduzindo 3 milhas, reportarei. Passarei 2230, informo, tem um tráfego a 11 milhas, cabeceira 10. Ok, estamos visual com meu colega. 3491, Solos 24, vive na Lima, e chame Solo 121, decimal 9. 2193. 1328, reduz a aproximação. Chame agora a torre 118.6, 2 horas final, Renave. 18.6, Renave reduzindo, 1328. 4. Galo Salvador, gol no 924, ingressando no pátio. 06. Fim em posição. Número 2 agora, antes da Delta. Tá mantendo aqui a Alfa antes da Delta. Gente, mantém a posição antes da Delta. Pois, Salvador, gol no 328. Estamos a 1 milha do Servito 366. Bom, no 328, continua a aproximação. Guarde eixo da 10 livre. Com cabeceira deslocada no 1.200 metros. Ok, 1.200 deslocado, gol no 3-2-0. 05-9-10-4. 05-4-9-1, pronto para ingresso para a parte principal? Já está na remota, Tripo. Copiado, Tripo. Guardando a atualização, 4089. Azul 4089, só mais 20 segundos para a cópia, senhor. Obrigado. Solo, por isso, o Vitor Guilherme, agora é o Sanato. 8001, confirme quando. Autorizado, decola imediato. Afirmativo. Sente ali, mantém. Após pouso do bandeirante, aguardando para a decolagem. Cativo a linha e mantém, pistão 0, aguardando autorização da decolagem. 8001, tá? Reporta para o principal, gol 697, visual com o tráfego. 4089, pronto para cópia. 19. 219, boa tarde. Boa. Tango, autorizado nível de voo 360. Correção, autorizado nível de voo 340, negativo 360, aterrissagem 50. Decola da pistão do zero. Decola da pistão do zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 1 do 9, decimal 8, aciona 5121, azul 4089. 4089, autorizado Salvador de Pera, nível 340. 340, autorista 50, decola da 1-0, curva à direita da El de Ner. Controle 198, transponder 5121. Confirme, por favor, 1200 metros a menos, como está no aviso? Afirmo, menos 1200 metros, senhor. Graças. Céu, apareceu no 401. Abaeté 1401, tem táxi aprovado até o... Tem táxi aprovado via alta, senhor. Reporte para ingresso, táxi quilo. Uno 806, autorizado, ingresso Delta. Mantém a ponte espera. Vai manter o ponte espera, no 806. 8001, decolou aos 28, chame controle, 119, decimal 8. 1198, tá 8001, uma boa tarde. Gol 1328, cheque trem autorizado, pouso pista no 0, vento 1970 graus, 12 nós, cabeceira deslocada. Livre pouso, cabeceira deslocada, baixou e travou o gol no 328. Passarei 2230, solas 27, confirme. Correção livre na Lima e chame solo, 121, décimo 9. Lima, solo 121, 9, graças. 16:30 para Valência. Solo passarizo 2230. Vitrine de Juliette, aguarde um minuto para a cópia. Passarizo 2230, tem táxi aprovado via pátio principal. Ingresso no pátio principal, senhor, para remota do mesmo. Atenta ao sinalizador na remota. Pátio principal e a remota. Volta. Próximos ao pátio de estacionamento 697. Voo 1697, autorizado o ingresso no pátio principal, senhor, reporte no través do portão 612 para seguir com o táxi. Autorizado, reporte no através do 612, pode confirmar o tráfego lá? Gente, uma aeronave da Passaredo, um Embraer 120, está ingressando agora no pátio para a remota. Observe o mesmo ingressando na remota, após o ingresso do mesmo, autorizado seguir para o portão de número 11, com o 1697. Avisou com o tráfego e procede para o 11697. Para o táxi está 3173, tem a bordo Galeão, 4 horas de autonomia. 4 horas, Galeão copiado, senhor, confirme somente para o B? 1900. 1900, copiado. Táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera Taxi Delta, ajuste no 015. Ponto de espera da Delta, chimitou a frequência 18 decimal 62, senhor. Tem um bom voo, TAM 3173. Índia Alfa, ponto de espera Delta, 2802, obrigado, uma boa tarde. 3173. Papa Tango Victor, Índia Juliette, pronto para cópia? Pronto, cópia, Juliette. Victor, Índia Juliette, Salvador para Serra, Bravo, Victor, correção, Serra, novembro, Victor. Correção, Salvador para Serra, novembro, Vitor Bravo, 1000 pés autorizado direto, decolada pistão no 7, primeira curva à direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, acionando transponder 0160, Vitor Índio Juliette. Vitor Índio Juliette, departamento no 7, para a direita, axé, 1000 pés até Valença, Vitor Bravo, 0160 no transponder, 2612, a torre 1938, o controle. 198, cotejamento correto, Vitor Índio Juliette, para acionamento, táxi e decolagem. Chame torre, frequência 1 decimal 62, já tem um bom gol. 2,62, Juliette. Salve Salvador, gol no 600. Gol 1600, prossiga. Natal 490, informa Alfa. Informação Alfa correta, senhor, 410 será coordenado. Provável Cuca, transição Zipar. Aguarde coordenação. Aguardo, 600. Fala Salvador, gol no 328, livrou na Golf. Boa, gol 1328, táxi aprovado de Alfa, reporte para ingresso, táxi Aquilo, senhor. Alfa, reportaremos naquilo, gol no 328. Solo Salvador, 3234. Informação Alfa, nível 390 para Fortaleza. 390 Fortaleza, será coordenado, sim, provável Mumo, transição de frote. Número 2 para cópia, aguarde a coordenação, TAM 3834. Afirmativo, confirma a gentileza, saída? Saída, provável Mumo, transição de frote. Afirmativo, Mumo. Solo Passaredo 2230, coordenar o 180 para a vitória da conquista. Afirmo, senhor, 180 vitória da conquista, será coordenado, provável gole após direto. Número 3 para cópia, Passaredo 2230, aguarde a coordenação. Aguardando, 2230. Puxa, estacionamento azul, 409, posição 9. Portão 9, aprovado, senhor, puxa, estacionamento, chame táxi. Chame táxi, 409. 3-1, chame controle, 119, decimal 8. Grave aí. 806. 806, contato radar, você da Puca. Entra na Puca. Ponte da Delta está 3173. Frequência 12685, altera 12545. 2685, 12545, K8001, uma boa tarde. Ué. Webjet 6702 já está voando, Duna. Deixa reporte no localizador Web 6702. Reporte no LOC 6702. Transição Zipar. Controle 119 decimal 8. Transponder 5127, gol no 600. Gol 600, autorizado para Salvador, 490. Uniforme Zulu 110. Decola da 110, curva na esquerda. Executa Pucas e Pá. 198 controle, 5127 no corte, com 600 gol. Protegimento quase correto, senhor. O senhor está em Salvador, vai para Natal. Fora isso, protegimento correto. Chame pronto para o posicionamento, confirme somente seu portão. Afirmativo, porta 96, Paraná, dá o mesa dela. 506. Agora cruzando o nível 140. Afirmativo. 3192 passou a Serra Vitor 366. 392 completo, final Renato, torre 186. Graças, 86. Da Momo, transição frote, controle 119, decimal 8, aciona 5125, TAN 3834. Afirmativo, conforme 370, Fortaleza autorizado, via Pesulu 19, circulando a pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição frote. 198, controle de saída, aciona 5125. 5125, cotejamento correto, TAN 3834. No portão 2, chame pronto para o posto de acionamento. Gente, vamos lá, quando pronto. 1328, autorizado ingresso na Kilo Parte 3, reporte para ingresso no pátio principal, senhor. Para táxi do pátio 3, para o pátio 5, senhor. Confirme, por gentileza. Mike Fox Trot Oscar, para táxi do pátio 3, para o pátio 5. Copiado, Mike Fox Trot Oscar, mantenha a posição no pátio 3, senhor. Tem aeronave efetuando pushback agora no portão 09, assim que a mesma iniciar o táxi. Eu autorizo o senhor ingresso no pátio principal, ok? Consigo, grato. Salvador, 924, boa tarde. Gol no 924 para Maceió, qual nível, senhor? 350, senhor. 35, será coordenado, provável PUC, a transição Aracaju, informação em curso Alfa, a número 2 para 4, aguarde quadranção no 924. Aguardando, gente da Alfa, PUC, Aracaju, é aprovado, 924. Antes daquilo, no 328. Gol no 328, autorizado ingresso no Taxi Kilo, parte 3, reporte para ingresso na parte principal, gol no 328. Kilo, parte 3, reportaremos no, para ingresso no pátio principal, no 328. Rodolfo Azul, 4089, está pronto para táxi com 82 a bordo, 4:15, já está na meta, no Campinho. Completando, chama a torre 186, obrigado. De Campinas. 8-2 a bordo, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera Taxiway Delta. Ajuste no 015. Ponto de espera Taxiway Delta, chame torre, frequência 18, decimal 612. Tem um bom voo azul 4089. Juliette Alfa Delta, ponto de espera como ponto em 18, decimal 612. Muito obrigado, até mais. Solo Salvador 35489. Trip 5489 para... Prossiga, senhor. Vitória da Conquista no mesa, ordenar por gentileza. 1-6 para Vitória da Conquista, será coordenado, senhor. Número 3 para 4, aguarde coordenação. Aguardando a sua, para. Ó, 5489. Ouro 328, final do pátio 3, para ingresso. Gente, no 328 dará passagem um Embraer da Azul em direção ao ponto de espera pistão 0, após autorizado ingresso ao pátio principal, portão 03. Após Embraer da Azul, ingressa para qual posição, senhor? Portão 03. 03, obrigado. Mike Foxtrot Oscar, autorizado seguir na retaguarda do Boeing da Gol, para o pátio principal, reporte para ingresso no Taxiway Lima, senhor. Possível, reporta ali para ingressar na Lima, o Mike Foxtrot. Passaredo 2230, pronto para cópia? Preciso. Passaredo 2230, Salvador para Serra Bravo, Quebec Victor, nível de voo 180, aprovado, direto. Decolada pistão 0 com curva à direita, saída gole, após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5115, Passaredo 2230. Autorizado 180, conforme plano, que decolada 10, curva à direita, gole, após direto. 1198, 5115, Passaredo. Protegimento correto, passarelo 2230, na remota do pátio principal, chame para o posto de estacionamento. Camarada. Gol 1924, pronto para cópia? Pronto para cópia, 924. Pushback estacionamento na posição 2834. 3834, observará o Boeing da Gol ingressando no portão 03, em coordenação com a equipe de solo. Após o mesmo ingressar, tem livre posicionamento, chame táxi 3834. Positivo, coordenação, coronel ingressando no 3, está autorizado. Voo 1924, Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, nível de voo 350, autorizado, a previsto que 58, decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-9-8, aciona 5-1-2-6, gol no 9-2-4. Seguinte atualizado, Maceió 350, via Upperwest 58, a pistel no 0 com curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 1-1-9-8 e transponder 5-1-2-6. 5-1-2-6, cotejamento correto, senhor. Chame para o pushback de saneamento quando pronto. Confirme somente o portão. Chama quando pronto, portão 5, senhor. Ok, portão 05. Pouso no 5 nós, autorizado pouso, pista no 0. Cabeceira deslocada. Autorizado pouso da 1-0 com a cabeceira deslocada, 6702. 4-2-9. TP5489, Serra do Salvador para Serra Bravo, Quebec Victor, nível de voo 160, aprovado direto, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, saída gole, após direto, controle 1-9-8, transponder 5145, trip 5489. Autorizado, 160, Vitória da Conquista, decola da 1-0 com curva à direita, após gole, após direto, 5145 no transponde 1935 saída ou 5489. 5489, controle de saída agora 1-9-8, 5145 cotejamento correto. Chame pronto para posicionamento remoto a parte principal. Chamar a posicionamento 198, controle de saída 5489. Salve Salvador, boa tarde, Altan 3192, livrão na sua. Na Lima, mais uma situação. Mike Fox Trot Oscar, para ingresso na Lima, chame torre 118-612, senhor. 83325, uma boa tarde, tá? 3173. Mike Fox Trot Oscar, autorizado táxi Lima, Mike, Quebec, reporte para cruzamento, pista no Sesc. Lima, Mike, Quebec, chama para cruzamento, no Sesc, Mike Fox Trot. 190, informação alfa correta, aguarde coordenação do senhor provável Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju, passa de conta 3566, pronto para cópia. Prossiga, senhor, tá? 566. 3566, Salvador para Serra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, autorizado, Golf 677. Decola da pistão do zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 1-9-8, transponder 5122, então 3566. Autorizado Aracaju, 90, Golf 677, Puca, decola da 1-0 com curva à esquerda, transição Aracaju, 1-1-9-8, aciona 5-1-2-2, 3566. 5-1-2-2, cotejamento correto, 3566, no portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Transponder 5-1-2-2, chama na puxa acionamento, 3566. Através daquilo, 3192. 3192, autorizado ingresso naquilo, chame para ingresso no pátio principal, sim. Aquilo, reportaremos para ingresso no pátio principal, 3192. O passarelo 2230 na disputa do solo. Prossiga, senhor, na sua escuta. Por gentileza, senhor, stand-by no transponder. Gente, autoriza imediato? Negativo. Só Lima tem preparando-se para a decolagem. Aguarde pista livre. Web 702, solos 41, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Livre à direita, chame solo 219, 6702. Gente, o 4089 está visual com a vigente. Sou 4089, autorizado a colar pista no 0, vento 160 graus, 11 nós. Gente, 89, autorizado, decolagem. O azul 4106 está no externo já, campo à vista. Azul 4106, continua a aproximação, guarda pista livre, informa os primeiros 1200 metros fechados. Aguarde pista livre. Aguardo a pista livre. Tá visual com o avião da firma, o azul 4106. 2.00 metros, ajuste no 015. Ponto de saída da pista no 0, chame torre, frequência 18, decimal 60, senhor. Tenha um bom voo, TAM 3834. Muito obrigado, autorizado o táxi Índia Alfa Delta, não pode esperar na Delta. Vai chamar 2.18 e tem um bom trabalho. TAM 3192, autorizado ingresso no pátio principal, portão 02, senhor. Para o 02, 3192. Boa tarde, TAM 3661. Boa tarde, TAM 3661 para Ilhéus. Qual o nível, senhor? 220 ou menos. Ok, 220 será coordenado para o Vazel da El Transição Coral. Informação em curso é Alfa. Aguarde a coordenação, TAM 3661. Guardando, 3661. Azul 4089 decolou aos 45, chame controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, obrigado, bom dia. Autoriza. Controle Salvador. Bom dia, Azul 489. Bom dia, Azul 4089, contato radar. Decolagem Silva, 340, saída da AL. Sente, 340, 4089. Jet 6702, dê passagem ao Airbus da TAM. A sua frente que irá ingressar na Taxway Delta para decolagem de pista no zero. Após ingresso no quilo autorizado, reporte para ingresso pátio principal, Webjet 6702. Afirmativo, então você dê passagem ao companheiro da TAM. Após ingresso quilo e reporta para ingresso no pátio principal, 6702. Controle 489 está efetuando o que ele desviou para livrar informações. Firme a solicitação, azul 409. Está efetuando um pequeno desvio para evitar informações. Pedra, pode ir direto da EL autorizada. Direto da EL 489. Decola da pista no zero com curva à direita, saída da EL, transição coral. Controle 119 decimal 8, transponder 5133-3661. Autorizado de EL, 220. Decolando da pista 10, primeira velocidade direita, mestre de Golf 677 após. Segue da EL Coral saída, 198 controle, 35133 do transponder, TAM 3661. 5133, cotejamento correto, TAM 3661. Chame pronto para o pushback acionamento, confirme seu portão, portão 10. Afirmativo, portão 10, me chamará. O Gol 924 para pushback acionamento, posição 05. Gente, na posição 05, tem autorizado acionamento na posição, aguardando para o pushback, Gol 924. Autorizado acionamento na posição, aguardando pushback, no 924. O Webjet 6702 tem condições de agilizar para ingresso no portão 08, senhor? Afirmativo. Gente, autorizado ingresso parte principal, portão 08, agilizando na medida do possível, Webjet 6702. Perfeitamente, agilizando portão 8, 6702. Gol 1924 em coordenação com a equipe de solo. Após a passagem do Webjet à retaguarda, irá sair do pátio 3 e ingressar no pátio principal. Tem livre pushback, senhor. Chame táxi, Gol 1924. Gente, após a passagem do Webjet, tem livre pushback. Chama pro táxi, 924. Solo, Salvador, azul 4106, livrando suas contas. Azul 4106, tem táxi aprovado via Alfa. Reporte para ingresso no táxi Kilo, senhor. Alfa, reporte antes daquilo, azul 4106. Solo Salvador, Gol 600, puxa acionamento, posição 6. No portão 612, o senhor tem autorizado acionamento na posição e em coordenação com a equipe solo, após a passagem do bang da Webjet, aguarda, tem livre pushback, chame táxi, Gol 1600. Tem livre acionamento, aguardando o push após a passada do Web, Gol 600. Passarinho do 2230 solicita push e acionamento com a Alfa remota 1-2. Copiado, passarela 2230 em coordenação com a equipe de solo. Após o ingresso do Boeing da Webjet no portão 08, tem autorizado o senhor puxa acionamento. Chame táxi, passarela 2230. Ok, vamos coordenar com a nossa equipe de solo aqui, o nosso puxa acionamento após a ordem, ok? Obrigado. 4 decolado aos 49, chame controle em 119.8. Uma boa tarde. Alright, meu. Na decolagem da aula 7. Copiado, decolagem da pista aula 7, só um minuto. Contato, radar na decolagem, Cibol 370, saída, bom, ó. Siga. Colada, copiado, confere. Passando 4.300 pés, saída Momo, ascensão 370, vigilância. Ok, quanto até a frente? Autorizado decolagem da 17, permanecendo o resto da autorização para o 5489 da tripla. Salvador Azul 4106, próximo quilo. 4106, autorizado ingresso na taxiway quilo. Observar o Boeing da Gol efetuando o pushback agora do pátio 5 com a cauda para o pátio 3. A retaguarda da mesma informará para ingresso no pátio principal o azul 4106. 4106, ciente, prossegue via quilo, pátio carga, vai informar antes de entrar no pátio principal. Fala, Salvador, está 3661. Prossiga 3661. Por gentileza, poderia confirmar o código transponder 5133? Afirma, senhor. 5133. Ok, muito obrigado. Gol, Bono 600 TAG. 73 a bordo. 3 e 8, alterna Maceió. 73 Maceió, confirme somente a autonomia, senhor. 0308. 0308, copiado. Ataque aprovado via pátio principal Juliette Alfa Delta. Ponto de escada da pista no 0. Cabeceira deslocada no 200 metros. Ajuste no 0 no 5. Ponto de espera da pista no 0. Chame torre, frequência 1 no 8, decimal 612, senhor. Tem um bom voo, gol no 600. Ok, início de táxi, confirmando apenas taxiway, foi sobremodulado. Gente, taxiway Alfa. Correção, táxis Juliette, Alfa e Delta. Ponto de espera da cabeceira deslocada em 1200 metros, pista no 0, senhor. Juliette, Alfa, Delta, cabeceira deslocada, chamando torre 286-1600. 2230 para o push, autorizado. O do 230 tem livre pushback acionamento, senhor. Chame táxi. Para táxi. Para táxi, bom, 974, com 118 a bordo, alterna Natal, autonomia 3:15. Copiado, Golo 934, autorizado seguir o Boeing da companhia até o ponto de espera pistola 0 no taxiway Delta via pátio Juliette Alfa. Ajuste no 0 no 5. Ponto de espera da pistola 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 612, senhor. Tenha um bom voo, Golo 1924. Gente, segue o Boeing da companhia via Delta Alfa, ponto de espera, chama torre 186, ajuste no 0 no 5, Golo 924, obrigado e um bom dia. Boa tarde. Boa tarde, senhor. O azul 4106 deverá permanecer no pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio principal. Eu tenho um Eco 120, um Embraer 120 da Passamedo, que após me pedir o táxi, eu autorizo o ingresso do senhor até o portão 09, senhor. Gente, azul 4106, mantém aqui o pátio 3. Salvador, gol 1333 na posição 03. Autorização São Paulo, Congonhas.